carro de playboy. Cocô Bongo Produções. Oh, vontade que dá de sair, de beber, não prestar, de ser ruim, de pisar, maltratar. Mas eu só sei amar e amarrar pessoa na minha vida que não presta. Eu quero amor no sangue dela, corre festa. Só me atende quando a vontade te pega. Talvez se eu fosse um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite. Talvez se eu fosse um vagabundo, ela me daria mais beijos do que coice. Vontade que dá de sair, de beber, não prestar, de ser ruim, de pisar, maltratar. Mas eu só sei amar e amarrar pessoa na minha vida que não presta. Eu quero amor no sangue dela, corre festa. Só me atende quando a vontade te pega. Toda noite, talvez se eu fosse um vagabundo, ela me daria mais beijos do que coices.